5, obrigado, bom favor. Romeu de Cabravo. Romeu de Cabravo, tem a frequência livre na presente posição, não tenho tráfego desconhecido na informação. Final. Funcionei 6326, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 190 graus, 1 nós, altímetro 10 no 2. Sente aguardando pista livre, 6326. Gente, Bravo que Luiz que reporta visual com campo ou na rotatória. Reporta visual com campo ou rotatória, Bravo que Luiz. Estou no 333, estamos no centro Recife, 1251, bom voo, feliz Natal. Estou no 333. Liga. Gono 333, chama o centro Recife, 1251, bom voo e feliz Natal. 251, obrigado, feliz Natal também. Gono 308, obrigado, bom dia. 8, decimal, 95, bom voo. Lima, uniforme, uniforme, prossiga. Lima, uniforme, uniforme, sua mensagem foi entrecortada. Obrigada, Mário.